Sejam todos e todas convidados e convidadas a uma grande viagem sonora. Começando aqui a grande jam. Vai lá, jovem, com você, aumenta o volume, irmão. Chegando por aqui uma sonzeira. Thank you. Yeah. corte. Sem corte. Sem corte. Sem corte. E aí, vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo? Aê! Olha que energia, essa é a vibe. Bom, a gente tá só, que a gente tá na brisa, né? Só de tabela, da hora. Bom, é o seguinte, isso daqui é uma jama, na verdade. A gente tá aqui dando uma testada e tal. Parece que não, mas a gente não, ainda é a primeira vez que a gente se encontra assim. Sem brincadeira. Vamos aí. Tá ficando ruim, mas tá da hora. Jovem. Desse jeito. Saideira, saideira. E aí? Pode crer, ó. Bom, valeu, Bruno. Bruno é o cara. Só pra apresentar rapidão, a gente vai fazer a saideira, porque tá, hoje tá demais, a panela de pressão tá fervendo, então vamos embora. Da minha esquerda pra direita, Bruno Duarte. Uma salva de palmas, quem quiser bater, fica à vontade. Antônio Arruda. Aline, Tati, da minha direita lá, jovem, o sobrenome eu não consigo, velho, DJ Paul, Tano e RG, certo? Então, em dia 19 a gente vai estar lá com essa apresentação, espero que até lá vai estar bem melhor, sem erro nenhum. A gente vai fazer uma apresentação lá no Itaú Cultural dia 19 de maio. Vai ser dentro do encontro de DJs. E a ideia é essa concepção, o DJ interagir com a música, essa proposta do quarto encontro é muito isso, que nem rolou o Paul convidando os MCs, é um encontro de DJs, então o DJ, a ideia é dar a vez, dar a cara pro DJ, dar esse momento pro DJ, que a gente sabe que DJ é muito mais que isso, mas infelizmente aparece muito DJ de busão, né? Cara que aperta lá, fica escutando a música, mas aqui a ideia é mostrar um pouco da performance. Então valeu, vamos finalizar aí. Grande Jam, encerramento, firmeza? Valeu, muito obrigado aí, vamos lá, fechando. Quem começa? Hey, yo. Só pode fazer barulho aí, muito obrigado. Fiquei ele suportado aí. Caiobi, cadê você?